Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí. E está no ar. Fala comigo. Fala comigo, Vila Ângulo Brasileira. Hoje, 31 de outubro de 2020. Esta é a Rádio TV Mundo Novo, em fase experimental. Venha fazer parte. condor.org.br/rádio ao vivo. condor.org.br/rádio ao vivo. Mande suas músicas, sugestões, programas. Estamos aqui para escutar vocês. E agora começa o Fala Comigo. Aguardo vocês no 998-247-909. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí. E é isso aí. Agora aqui, direto só na rádio. Agora há pouco estava falando ali na torre, para quem sabe. A gente tem uma torre instalada aqui para mandar os recados diretamente para a vila. Para quem ainda não está conectado ou não tem nem como conectar, mas já fica sabendo que tem uma rádio conectada. Hoje, 31 de outubro de 2020, final do mês de outubro, entrando agora em mês de novembro. Faltando aí os dois últimos meses para acabar esse ano mais longo das nossas histórias. Bom, aqui iniciamos mais um Fala Comigo. E como teimoso que sou, vou prosseguir. Essa é a terceira edição, acho que é isso, se não me falha a memória. Acho que são três edições, essa é a terceira edição. Já na semana passada a gente teve uma ligação de dois queridos que já fazem parte aqui da galera da Rádio TV Mundo Novo, a Cláudia e o Rogério, que estão lá no Embu. E hoje eu queria falar com alguém da Vila Ângulo, mas eu não vou ligar para ninguém, não vou incomodar ninguém, não vou pegar telefones sem saber de quem. Né, podia fazer até essas brincadeiras, ligar para as pessoas, mas não vou saber o telefone das pessoas aqui da Vila Ângulo para ligar. Então estou aqui aguardando no 998-247-909, vou repetir, 998-247-909, liga para cá, a gente vai falar e do assunto que você quiser. Tem coisa para reclamar, tem coisa para pontuar, tem coisa para alegrar a vida, tem coisa para anunciar. É um programa que a gente vai poder falar de tudo o que acontece e interfere diretamente nas nossas vidas e principalmente aqui no nosso bairro. Então, o canal está aberto para quem quiser conectar. É só ligar para o 998-247-909 e conectar com o Fala Comigo. Max, para aquela aguinha de início, dá para você soltar uma musiquinha enquanto a gente espera os ouvintes criarem coragem e ligar para a gente falar sobre nossa vida aqui nesse bairro da Zona Oeste de São Paulo. Então vamos ouvir alguma coisa aí que Max vai surpreender. Daqui a pouco eu falo quem é. Um beijo a todos. Até já, eu já volto. Pedir desculpas, foi por minha culpa. É isso aí. Tim Maia, Réu Confesso. Essa música é de 73. 73. É isso daí. Tim Maia. Então tô aqui aguardando uma ligação. Se você não quiser ligar e quiser mandar só uma mensagem, também pode mandar mensagem. Se você não tiver crédito, você pode mandar uma mensagem, eu ligo para você. Mas queria ligar, queria falar com alguém aqui da Vila Angra pra gente falar sobre assuntos diversos de nossas vidas. Semana passada eu mandei aqui um monte de tópicos, né? Iluminação pública, né? Eu tentei falar essa semana para marcar uma entrevista com algum agente de imprensa, né? Da ANEEL, para saber quais esses movimentos que eles fizeram aqui na região, trocaram essas luzes, colocaram as luzes de LED. Lancei também aqui a história da gente falar sobre os motoqueiros, né? Principalmente a galera que acelera a moto com escapamento aberto e atravessa tanto a Bica como a Mundo Novo, né? E a Rifaine, às vezes, com a moto com o escapamento muito, muito alto. E também para a gente falar disso, falar de lixo, falar do lixo reciclável, entulhos, né, os descartados, as coisas que jogam na rua, nos terrenos abandonados, né, os sons do bairro, né, música alta de madrugada, festas e as músicas boas, que nem hoje é um dia super agradável e a gente tem ótimos DJs tocando aqui, né. Queria muito conversar com um deles e falar se não quer fazer um programa aqui e jogar direto aqui a parada do som que eles jogam bem alto, jogar aqui na rádio para todo mundo ouvir. E acho que se todo mundo ligar, sintonizar na rádio, a gente vai ter esse som amplificado pelo bairro todo. Então fica aqui o convite para esse DJ de sábado. Tem dois DJs, um que rola mais para a área da Mundo Novo e outro que é mais para a área da Bica. São dois com umas seleções muito, muito, muito legais. E já estão convidados para ter um programa e discotecar através da rádio. Sintonizar também na própria casa, subir o volume. E é isso daí. A gente também falou de cestas básicas, é um assunto que a gente pode falar. E vou falar agora para todo mundo que está ouvindo. A gente vai fazer uma reunião essa semana e queria convidar as pessoas a participarem da construção, na verdade, né, dessa organização das cestas básicas, para ter isso como uma coisa que a gente consiga manter, né? Criar um grupo organizado para que a gente consiga manter as cestas para quem precisa. É claro que agora começa a afrouxar mais a questão, né, do isolamento e a gente percebe no bairro que a maior parte das pessoas que moram aqui precisam sair para trabalhar e tal. Mas também a gente percebe que dá para se cuidar mais, dá para continuar usando máscara, não só para se proteger, ou se você já pegou e pensa que não pega de novo, ou que nunca vai pegar. E a falta também de informação dentro dos veículos, né, para que a gente se mantenha ainda em prevenção contra o Covid-19, que é um vírus. A gente tem que pensar que é um vírus, é como qualquer outro vírus, sabe? Arrasador, e a gente precisa cuidar disso. Também levantei os tópicos aqui para a gente falar de emprego, serviços, quem tem algum tipo de comércio, de atividade, produz alguma coisa em casa, ou tem uma especialização, né, uma especialidade em algum serviço e tal, para que a gente divulgue por aqui e todo mundo possa ficar sabendo e que a gente consiga também criar uma economia que se concentre no bairro, né? Uma economia solidária, então as pessoas trabalham aqui, compram as coisas aqui e se utilizam do comércio local e da rede local de serviços e produtos que tem por aqui. Isso é bem importante para a gente e aumenta também o poder econômico de todos nós. Falar de escola também é outro tema que é bastante importante a gente discutir, né? A volta às aulas, a estrutura do Mauro de Oliveira, as outras escolas, falar de creches, falar de CRAS, de CJs e todas essas organizações, né? Todos esses aparelhos, não sei como dizer isso, mas cria-se muito, né? Para cuidar de uma coisa, e daí você cria outra coisa para cuidar da coisa, sabe? A gente está sempre nesse lugar de desconfiança e de que tem que proteger, de que tem que. Então, a gente poderia ter simplesmente as escolas, né? Como um ponto de partida dos bairros, dos moradores, onde você se encontra, onde você busca informação, formação, aprendizado, né? E também transferência de saberes, que você pode ir para lá para transferir os saberes. E a gente fica sempre nesse lugar. Então, tem uma escola como Mauro de Oliveira para 3 mil e poucos alunos, não vou lembrar o número agora. E tem cento e poucos alunos, tinha pelo menos cento e poucos alunos o final do ano passado, o começo desse ano, estudando numa escola gigantesca. E a maior parte dos jovens, né, das crianças e dos jovens do bairro precisam pegar um transporte, né, contratar uma van escolar para poder estudar em outros lugares, porque não tem estrutura aqui. Então, assim, é uma vergonha a gente pensar de que os governantes, né, esses caras que agora são candidatos, né, e nesse período você vê que as ruas estão limpinhas, né, a iluminação pública é cuidada. Por que que isso é feito? Só agora, né? Por que que só agora vem consertar, limpar, pintar, retirar os entulhos? E o ano todo? Por que que isso não se mantém? Então tem o dinheiro para fazer, mas não faz. E daí tem toda essa história de privatização, que eu também comentei aqui semana passada e vou insistir nisso, que é algo que a gente precisa se tocar, né? Uma pessoa que se dispõe a trabalhar como um servidor público, né, sendo um candidato a um cargo de organização do Estado, do município ou federal. Um servidor público, né? um deputado, um governador, um prefeito, um vereador, senadores, deputados federais, todas essas pessoas. Quando alguém se dispõe a entrar num cargo desse e, em seguida, quando entra, ele já quer privatizar, então a gente tem que entender que essa pessoa não serve, né? Porque isso, a estrutura básica é pública e deve ser pública, né? Então, se você entra na administração pública e quer privatizar porque aquilo não funciona, é um tiro no pé, é um atestado de incompetência. Então, todos os políticos que vocês ouvem falar em privatização, em concessão, assim, assinar um atestado de incompetente. Porque se ele foi candidato, se ele se elegeu a esse cargo para administrar o público e ele passa isso para outra pessoa administrar, ele não devia estar aí, ele devia estar numa empresa, né? Como esse governador que a gente tem, que é um inominável também, Sovina, não vou nem perder meu tempo em classificá-lo. Não deveria estar mais na política, devia estar na cadeia, né? Uma pessoa como essa devia estar na cadeia. E olha, gente, vamos prestar atenção, né, cara? Prestar atenção nos jovens candidatos nessa eleição. A gente podia limar toda a velha arada, todo mundo que já está aí há anos e anos, que é filho de político, que é parente de político, que é amigo de político, que nunca fez nada na vida, para não usar uma expressão bem chula aqui na rádio, ter um equilíbrio e responsabilidade. Essas pessoas não deveriam mais assumir cargo nenhum. Vamos votar na molecada, votar em gente jovem, disposta a trabalhar, disposta a transformar essa mentalidade destruída, né? Porque é preciso administrar, é preciso organizar as coisas para que elas funcionem bem, e isso depende diretamente da nossa participação. Não adianta nada também a gente eleger as pessoas e não participar disso, não cuidar, né? A gente só vai lá, vota e depois vira as costas. E é assim que eles fazem, eles pegam o nosso voto e assim que eles estão lá eleitos, eles viram as costas. E só o interesse pessoal passa a valer. Não vejo quase ninguém falando de coisas que tragam benefício a todos. Todo mundo defendendo grupos. Então não pensam na população como um todo, né? É essa distinção entre quem é uma coisa, quem é outra, né? Se eu sou homem, se eu sou mulher, se eu sou trans, se eu sou bi, se eu sou qualquer escolha que eu queira ter de gênero e política, religiosa. Então a gente sempre está enquadrando tudo. E quando a gente fala de poder público, de política, de organização pública, né, que é o cuidar das pessoas, da população, a gente tem que tirar isso da frente, né? A gente não pode ter uma orientação só religiosa, né, como a gente está tendo nos últimos tempos, de uma maneira muito, muito forte. Porque e os que não são dessa religião? Eles estão como se eles tivessem que obrigatoriamente estar servindo essa igreja e esse Deus, né? E esse é um assunto também muito bom para a gente tratar aqui. Religião, né? Porque cada um tem a sua. E essa é a melhor religião que a gente tem. Mas também de a gente discutir sobre todas as religiões, como que a gente convive com isso com todo respeito, né? Todas as religiões que foram abafadas, que foram suprimidas durante todos esses anos, né, de povos com tradições milenares, né, com essas relações de tempo e espaço, de estar, de viver, de se conectar com a natureza e de se conectar como é a própria palavra religião, né? Religação. E um estado de se religar. Você pode fazer isso sozinho, você pode fazer isso num templo, você pode fazer isso numa esquina, num terreiro, você pode fazer isso em qualquer lugar com a sua religião e aceitar que cada um tenha uma, né? Que cada um de nós possa transitar pelos lugares onde lhe pareça justo, que lhe dê conforto. Mas sobre política a gente tem que trabalhar todo mundo junto no mesmo lugar, porque são assuntos que ligam os nossos interesses. Então se a gente pensar em saúde, todos nós temos direito à saúde. E o que quer dizer isso? Poder chegar num hospital e ser atendido. E fundamentalmente por pessoas que gostem de saúde, né? Chegar e ser atendido por um profissional que está preparado e que tem aquilo como um desejo de vida. Estar a serviço e à disposição do outro, no cuidado, né? Na dor, na enfermidade. Então, pensar nos profissionais de saúde como um lugar muito, mas muito bacana para se estar e poder acolher as pessoas no momento de enfermidade. Assim como todas as outras profissões, né? de segurança. A gente tem falado muito ultimamente de catadores de lixo, não, os lixeiros, né? Os caras do caminhão mesmo, com o grupo que corre atrás e recolhem todo o lixo que a gente faz. Esses caras têm um salário indigno, né? Com a sua profissão. É deixado para quem tem o mínimo de formação, para quem não tem estrutura nenhuma. E as empresas se aproveitam disso e o Estado também. E a gente sabe que no lixo, né, no caminhão de lixo, no transporte de lixo, é assunto para muito tempo. E assim, muita gente já morreu por causa disso. E é algo que acontece de norte a sul do país. Então, se você pegar todas as empresas de transporte de lixo público, você tem aí um estado de corrupção latente, escancarado, a serviço do que a gente chama hoje de política. Então, esse é um mecanismo de faturamento desses canalhas que estão aí no poder e que se dizem políticos e que agora, nesse momento de eleição, batem no peito e que vão defender, né, os direitos do cidadão, os direitos do povo. Tudo balela. Esse cenário que está aí é o pior que a gente poderia imaginar para o início do século XXI. Faz 20 anos que nós entramos no século XXI, né, 19. E 19 anos. E estamos engatinhando, não, voltamos, demos ré. A gente deu marcha ré no tempo, né? Nas últimas eleições presidenciais e tudo que antecedeu, né, as eleições. Daí é tudo, né, até a morte da Mariela. Não sei se é muito confuso o que eu falo, e para que fique claro, a gente podia receber uma ligação de alguém da vila para a gente poder comentar dessas coisas e falar com mais propriedade, falar com pessoas que realmente vivem a vida, que estão no dia a dia, na luta aí pelas coisas e que não tem tempo para perder com histórias malucas. Mas somos nós aqui. Fala comigo, Vila Anglo. Estou aguardando aqui uma ligação, uma chamada, uma mensagem pelo telefone 998-247-909. Quero falar com você, quero falar com todo mundo dessa Vila Anglo e eu tenho muito tempo. Eu sou o Caco Guirado e agora eu vou tocar para vocês mais uma musiquinha para eu poder molhar a minha boca e já voltar a falar com vocês e encher a cabeça de vocês de questões. Um beijo e até já. liberdade e coração tranquilo. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a quieta e o coração tranquilo. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a quieta e o coração tranquilo. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a quieta e o coração tranquilo. Oi, que brilho, oi, que lindo, um estrelinho. Oi, que brilho, oi, que lindo, um estrelinho. Oi? Bora lá. Bora lá, tô no ar já, Max. Fala comigo. Fala comigo, Vila Anglo. Ligue, mande mensagem. Quero conversar com os meus vizinhos e amigos aqui da Vila Anglo. Aqui quem fala é Caco Guirado e o programa é o Fala Comigo. O telefone é o 998-247-909. Repetindo, 998-247-909. Você pode mandar uma mensagem que eu ligo para você, se você estiver sem crédito. Bom, vamos lá. A gente está aqui. Hoje é dia 31. Essa é a Rádio TV Mundo Novo. E eu lancei um monte de coisa aqui antes dessa música do Walter Franco, Coração Tranquilo. Uma música de 78, né? A gente saiu do Tim Maia de 73 e fomos para o Walter Franco de 78. É muito louco isso, pensar no ano, né, das músicas e tal, porque as músicas ficam como se não tivessem anos. O que tá rolando de fundo, Max? Conta pra mim. Você falou e eu te falo. Sacanagem. Ele falou aqui no meu ouvido, achei que todo mundo tivesse ouvindo. Black Hill, como é que é? Banda Black Hill, Mr. Samba, é isso? Funk Samba, massa. Esse é Marcos Roussard na técnica, não só do Fala Comigo, mas de toda a Rádio TV Mundo Novo. Max, o homem de mil braços, que dá conta do recado aqui pra gente. Então, gente, voltando, esse é o programa Fala Comigo, eu sou o Caco Guirado e fico aguardando aqui, vou insistir o tempo que for necessário, porque eu tenho todo o tempo do mundo. O ano que vem eu vou estar aqui, o ano seguinte vou também estar, só a não ser que aconteça alguma coisa com a minha vida, mas dependendo da minha vontade, eu vou estar aqui por muito tempo, tô ouvindo ninguém bater na madeira ali. Então é o seguinte, galera, né? Falei. Deixa eu seguir aqui para não ficar tão confuso e perdendo as coisas. Eu queria falar uma coisa para vocês muito interessante. Pensei ontem, né? Eu tentei falar com a Vivo, né? A gente tá usando a internet da Vivo e não sei se vocês sabem, tem internet fibra ótica no nosso bairro. Olha só que loucura. Isso não é porque a gente foi pensado para isso, né? A fibra ótica está aqui porque ela tem que passar por aqui, né? Para conectar a Vila Madalena, conectar a Lapa, conectar a Pompeia, conectar, não sei como é que chama aqui para cima, um pouco mais ali para cima. Mas, e daí isso, por consequência, né, acaba passando por aqui. Porque se dependesse, né, do serviço, o serviço de telefonia aqui no bairro, a gente estaria com a mesma precariedade que a gente está com o esgoto e com a iluminação, né? A água, a gente tem outra questão com a água, mas com o esgoto e com a iluminação a gente tem um atendimento muito precário da Sabesp e da Enel. E a telefonia também, porque vocês conseguem ver esse emaranhado de fios aí? Os caras vão colocando, a tecnologia vai mudando e continua isso, né? E para vocês terem uma ideia, a iluminação que a gente tem aqui na vila, né? Os transformadores, na maioria, o cabeamento e tudo, é uma coisa muito antiga, Né? É, a gente vê que os postes de madeira foram substituídos e ainda permaneceram algumas coisas, né? Foram substituídos por postes de ferro ao longo dos anos. Estou falando isso ao longo dos anos. E o que sobrou para a gente foi uma rede que ela passa, a alta tensão passa aqui, mas também como servidor, né? Ela passa, a alta tensão passa, que são aqueles três fios, quando a gente olha para a energia elétrica, né? Os fios da energia elétrica na rua, esses três fios que passam lá em cima é a alta tensão. Então, também como passagem, passa por aqui. Mas o que desce disso, que tem que transformar e vir para as nossas casas, isso é ultrapassadíssimo, perigosíssimo, está caindo aos pedaços. Vocês podem ver que de um único ponto saem vários fios e que vão daí sendo conectado a cada uma das casas. Isso já foi revisto, já foi reformado. Isso, assim, se fosse para a gente pagar alguma coisa, a gente já estaria pagando de novo, né? Como a gente paga tudo, IPTU, a gente paga tudo o que tem direito para que a gente tenha essas coisas. E na hora de ter mesmo o que é nosso, né? O que foi investido na época da construção de Itaipu, da hidrelétrica de Itaipu e todas essas outras que também é um poço de corrupção em tudo que a gente vê de grandes construções, a gente tem corrupção. Então, na construção de toda a rede elétrica, a distribuição elétrica que a gente tem, isso tudo foi montado por nós mesmos. É o nosso dinheiro. O nosso dinheiro que construiu as hidrelétricas, o nosso dinheiro que construiu todas as linhas de transmissão, de energia. Esse dinheiro é nosso. Sabe? Até pouco tempo atrás não era a Neel que era dona disso, né? E nem a Eletropaulo, que é a que foi negociada. Isso era um serviço público, então nosso, dos brasileiros, dos paulistas, dos brasileiros, né? Então isso deveria estar de graça pra gente. Não. Aí entram esses políticos safados, como esse João Dória, que eu vou falar o nome dele agora, safado, entra no governo e privatiza. Por que que ele privatiza? Porque ele vai receber alguma coisa, né? Quem vai ganhar essa concessão? Quem vai ganhar é um parente, é um amigo, é o escopo que eles armam, ganham a concessão e ele está dentro dessa partilha para o resto da vida. Só que o que que ele vendeu? Ele vendeu a empresa paulista, né, de energia, Eletropaulo, que agora é Enel, isso era nosso. E foi vendido para um bando de canalhas corruptos também, para aplicar na bolsa e querem ter lucro com isso, né? Com a nossa energia, com tudo que a gente pagou. Só para vocês terem uma ideia, fazer uma comparação, é que nem agora a gente tem que pagar pedágio, né? Então, todas as rodovias foram construídas, né, ao longo de todos os anos de governos e tal, mas foram tudo foi produzido, foi construído com o dinheiro público, o nosso dinheiro. Né? Então, o Ministério dos Transportes vai lá e determina, vai construir uma rodovia federal, aí a Secretaria de Transporte vai fazer uma estrada estadual, aí o município também tem a Secretaria de Transporte, vai fazer uma rua. Então, isso tudo é um trampolim de corrupção. Né? Tudo isso são trampolins de corrupção. As estradas que não existem, né? Eu já passei por estradas e que dizem que deveria estar asfaltada e que nunca recebeu nem cascalho. E tem lá todo um dinheiro, uma verba que foi destinada para isso. Então, gente, eu sei que é um papo chato falar disso, meter pau e não sei o quê. Eu tô aqui como provocador. A minha ideia e o meu desejo é que a gente fale mais sobre essas questões. As questões de corrupção, as questões do nosso bairro. Então, eu tava falando da elétrica do nosso bairro, que é precária, estraga os nossos equipamentos. Quando chove, dá curto nos postes, estraga os nossos equipamentos. Aí tem toda uma burocracia. Vocês sabem, claro que sabem, o trabalho que dá para ligar para esses caras, para qualquer um deles. Isso daí, quem aprova, né, esse tipo de tratamento é o nosso Congresso, são os nossos políticos que deixam com que uma Vivo mande só robô falar com você o tempo todo e você não consegue nunca mais resolver um problema, porque Só vai te atender pessoalmente alguém se você quiser comprar algum produto. E mesmo assim, um péssimo atendimento. E de todas, isso não é uma exclusividade dessa ou daquela, ou essa é melhor do que aquela no atendimento. O sistema é que é desvirtuado, né? Todo esse dinheiro que é investido, que essas empresas faturam. Então, durante anos, por exemplo, a Vivo ficou aí dando internet, falando que era de 10 megas, mas era só metade disso. Depois era 100 megas, mas era só 20% disso. Por quê? Porque a lei permite. Então, tudo que esses caras fazem, a lei permite. Quem faz as leis? São os políticos. Quem vota nos políticos? Somos nós. Quem compra os políticos? São as empresas. A Vivo, a Enel, agora a Sabesp e todas as empresas. Os políticos são comprados para fazer exatamente o que é de interesse dessas empresas e dos seus próprios interesses, que é ficar cada vez mais rico, que é ficar cada vez mais poderoso, né? Então, quando a gente vê uma pessoa mais simples, mais humilde, com a dificuldade na fala, né? Um jeito bem simples, que se mete na política com uma intenção, né, de mudar, de transformar, isso é rejeitado por todos com todo o preconceito, sabe? E na verdade é isso. As pessoas mais simples, né, não só as mais jovens, mas as pessoas mais simples, as que participam, as que contribuem para uma vida mais saudável, é que deveriam estar na política, né? Então as pessoas boas se afastam da política. E os mau caráter, não sei se é essa expressão, mas eles que se ocupam, né, dos lugares que a gente rejeita por ser uma podridão. Então, eu acho que assim, está na hora de uma limpeza, está na hora de uma lavagem, sabe? Lavar o Congresso, lavar a prefeitura. Agora seria bom começar pela prefeitura. Lavar a prefeitura, lavar todas as secretarias, lavar todos os órgãos públicos. E entender, isso aqui é nosso, sabe? Isso, tudo que está construído, tudo que está rejeitado agora para que ele fique decadente, para que ele possa ser negociado na privatização bem baixo. E ainda a gente dá dinheiro para esses caras e eles têm 30, 40, 50, 90 anos para usufruir dessas coisas. É inacreditável, gente. A gente fica dormindo, marcando touca, pensando que só tomando a nossa beijinha, comendo o nosso churrasquinho, tocando o nosso samba no final de semana e fazendo o nosso trabalho diário, né, com o suor do nosso rosto para garantir o nosso sustento, o sustento da nossa família, da nossa casa e da nossa vida, é o suficiente? Não é o suficiente, não, porque mais da metade do nosso salário, quem trabalha com carteira assinada, tenha isso na cabeça, mais da metade, se não 75% do que é o nosso trabalho, fica para o governo. Isso fica para esses caras jogarem no ralo. E de novo eu vou levantar aqui, porque é uma coisa que todo mundo esquece de fazer. Quero saber se o nosso próximo prefeito vai zerar as contas, olhar para as contas e ver quais são essas dívidas, de onde elas vieram e por que que a gente tem que pagar essas dívidas, ou a gente vai continuar nesse empurra de todos esses anos. Saímos de uma ditadura, fomos para uma democracia, dizem que estamos perdendo a democracia, né, em função da direita estar no poder, mas a gente teve em algum momento democracia, né? Tudo é bem democrático, não? É uma mentira. A gente ainda está sob os efeitos do capitalismo. Esse é o grande veneno que a gente tem. O capitalismo é o que destrói tudo. O dinheiro é o que corrompe. E as pessoas precisam se ligar disso. Quanto que a gente precisa para viver e ser feliz, né? Eu vou pedir para o Max soltar mais uma musiquinha. Aqui é Caco Guirado no Fala Comigo. Ligue para o 998-247-909. Vou repetir, 998-247-909. 247-909 e eu estou aqui à tua disposição para a gente conversar e falar sobre esses assuntos e muito mais. Está ganhando hoje um foco e um caráter muito mais político pela indignação. Já começou com Juliana Notari de manhã, já se botando aqui ordem na casa, eu diria. E é bem isso mesmo, a gente tem que falar o que a gente pensa e não faz sentido a gente construir uma rádio e não poder dizer o que pensa. Eu estou aqui de substituto, estou aqui de provisório. Quando eu conseguir alguém mais capaz de fazer o que eu estou fazendo, passarei o bastão. Mas até lá, vou incomodar vocês. Liga para mim, fala comigo. Max, é com você. Com tudo, escapei com vida. Tive as roupas e os sonhos rasgados na minha saída. Mas saí ferido, sufocando meu gemido. Fui o alvo perfeito, muitas vezes no peito atingido. Animal, arisco, domesticado, esquece o risco. Me deixei enganar e até me levar por você. Se vive morrendo aos poucos por amor. Eu sei, o coração perdoa, mas não esquece à toa. E eu não me esqueci. Sou fera ferida no corpo, na alma e no coração. Não vou mudar, esse caso não tem solução. Sou fera ferida no corpo, na alma e no coração. Solto em meus passos, bicho livre, sem rumo, sem laços. Me senti sozinho, tropeçando em meu caminho, à procura de abrigo, uma ajuda, um lugar, um amigo. Instinto decidido, os meus rastros desfiz, tentativa infeliz de esquecer. Fala comigo, Vila Anglo. Tag de volta. Max colocou Roberto Carlos. Quando que é essa música, Max? Roberto Carlos. Fera Ferida. 82? Ah, olha aí. 82. Foi tema de novela e tudo. É isso daí, minha gente. Roberto Carlos. E você está ouvindo a Rádio TV Mundo Novo. O programa Fala Comigo. E se você quiser ligar, ou se você conhece alguém que poderia ligar para cá, que daria um bom caldo de conversa, Lembre-se, todo sábado, das 3 da tarde às 4 horas, estarei aqui com o microfone aberto para falar de coisas do nosso bairro, da nossa vida, do nosso cotidiano. Falar de prestadores de serviço, falar do assunto que a gente quiser, do assunto que a gente quiser. Elétrica, telefonia, internet, juventude, motoqueiro fazendo barulho de moto, vizinho que faz festa até de madrugada e tudo mais que a gente pensar. Eu estava falando para vocês agora há pouco das companhias, né? Então, assim, se alguém tiver uma experiência bem, bem cabeluda, assim, de ligar para algum serviço, né, como de telefonia, de internet e tal, e quiser também contar essas histórias aqui, meu, liga para cá, cara. Ontem tentei ligar para Vivo, mas que inferno, meu amigo. Você fala com uma máquina durante vários tempos, e se ela nunca derrubar a ligação, né? Depois que ela fala tudo, lá você cai com uma pessoa, e a pessoa começa a repetir tudo de novo, como se ela fosse a própria máquina. E nada do que você fala interessa, porque ela tem ali uma tabelinha na frente dela e o que, que ela tem que falar, né? Então ganha R$800 por mês uma pessoa. Esse é um problema também, a gente se sujeita a esse tipo de coisa. E porque precisa sobreviver, né? Mas se todo mundo falasse, não vamos trabalhar numa empresa assim não, que engana as pessoas, sabe? Então você pensou que você trabalha num call center e que você só fica ali recebendo reclamações, gente brava, irritada, é porque alguma coisa está errada, né? E essa história deles empurrarem toda a tecnologia, então só chega num ser humano, você só vai se comunicar com um ser humano depois que você vencer todas as etapas do game. Você tem que ligar, apertar o 1, o 2, o 3, o asterisco, o jogo da velha, virar o telefone de ponta cabeça, e aí a hora que você consegue falar com uma pessoa, começa tudo de novo. E fora que o problema nunca é resolvido, né? E os protocolos não valem de nada, gravação, você pede gravação, não tem gravação. É uma loucura. Então, se você tem uma experiência dessa, com algum tipo de serviço, né? Telefonia, TV a cabo, sei lá, aplicativos, manda ver aí. Ah, queria poder falar com o aplicativo, perdi um equipamento, uma treninha eletrônica, e posso ter deixado dentro de um dos carros que andei na semana passada. Andei em 2 carros para ir e voltar de um trabalho. E posso ter deixado. Mas para onde que eu ligo, cara? Vai ser muito difícil. Bom, eu sou Caco Guirado. Você está no Fala Comigo, um programa dedicado a assuntos que envolvam o cotidiano do nosso bairro. Escola, creche, boteco e tudo mais. Como as coisas acontecem por aqui. Uma coisa que eu gostaria também de levantar com vocês, vou levantar só porque a gente não tem nem muito tempo, a gente só tem mais 5, 6 minutinhos de programa. Levantar um tema para vocês, pra gente falar da água. Da água e das árvores da Vila Anglo. Então, quem for a fim de tratar desses assuntos, isso daí até posso tentar falar com os meninos da Ruas e Rios. É um grupo que desvenda a cidade de São Paulo, e o que eles falam é que tem água, tem rio em tudo quanto é lugar. Então também esse é um tema que a gente podia falar, porque o bairro da Vila Anglo é uma mina, né? A gente está numa encosta, a gente está no ponto mais alto da cidade de São Paulo, fora o Pico do Jaraguá, né? A gente está mais alto que a Paulista. Então toda essa ponta de morro aqui que a gente está virado para o lado da Pompeia aqui, que começa a descer tudo isso, é um local onde a vida nasce, né? Aqui a natureza começa, toda a umidade, toda a florescência, né? Começa nesse lugar quando a natureza está preservada. Agora não mais porque a gente está aqui, né? Já está aqui há muitos anos. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode olhar para a água. Tem muitas casas aqui da vila que brota água no quintal da casa. Né? E mesmo aqui na frente da rádio, onde a gente está, no Mundo Novo, se furar a parede com um cano de 1 metro, 2, furar uma parede que vai pegar num barro e deixar depois de meia hora, uma hora, a água já começa a minar. Né? E temos minas que são hoje as canalizações de esgoto, mesmo a gente tendo o esgoto no meio da rua, né? já executado esse trabalho há alguns anos, mesmo ele estando no centro da rua, a maior parte do miolo aqui da Vila Anglo tem o esgoto pelo um esgoto de servidão, que é onde seria uma mina. Então, para semana que vem, quem for afim, quem tiver afim de colar e falar sobre água, sobre como podemos nós, os moradores desse bairro, entendermos a nossa água, né, e canalizar para que a gente não precise mais pagar pela água, uma vez que a gente tem a água brotando no nosso chão. E a Sabesp proíbe, mas isso é de se questionar, né? Porque como que a Sabesp pode proibir a natureza de verter água, né? Nem do céu e nem do chão. A água é livre, né? Como a marionete da Juliana, a água é livre. Então a gente podia abrir essas minas estancadas por aí. Tem uma ali na igreja, atrás da igreja. Tem a antiga bica de pedra que fica próximo do escadão, que também foi tampada. Né? E por que, que ela é tampada? Ela é tampada porque se você tem água vertendo ali, todo mundo vai pegar água ali, não vai mais pagar o reloginho que corre na sua casa. Mas se a água está ali e a gente está aqui e essa água é boa de beber, por que, que a gente está pagando uma água? A gente pode simplesmente canalizar, colocar isso para entrar na rede, canalizar essa água e a gente parar de usar relógio, porque a água está aqui de graça e ela pode continuar seguindo e atender a todo mundo que precisa, ao invés de ir para o esgoto, como vai hoje, né? Em função de todas essas transformações que a Sabesp fez. Não. Então, para fechar hoje, queria dizer que acho que vou ser um pouco mais incisivo semana que vem com essas questões públicas, né? Dia 15 de novembro está aí, a gente vai ter que escolher, né, quem é que vai ser o prefeito da cidade e os vereadores, né? Depois a gente nem lembra mais em quem que a gente votou. A gente tinha que lembrar em quem que a gente votou para a gente poder cobrar dele. Né? E lembre-se, os candidatos que estão aí, esses caras que já passaram por várias gestões e não fizeram nada, então assim, não adianta votar nesses caras que eles só vão atrapalhar, só vão lá para fazer as armações deles, criar os esquemas de corrupção deles, né? Fico preocupado em falar tão facilmente assim de corrupção e banalizar a corrupção, mas eu acho que ela precisa ser escancarada mesmo e todo mundo precisa saber. Há corrupção em tudo, não é só no público, na vida privada, nas empresas. A corrupção está em tudo. Aponte um evento, olhe para um evento, para uma ação, e nesse ato você tem em algum ponto ou em vários pontos um estado de corrupção. Essa cultura precisa ser dinamitada, essa cultura precisa ser isolada, como o próprio vírus, né? A gente precisa entender aonde que ele está, da onde que ele parte e exterminar. Vamos jogar álcool 70 na garganta desses caras e ver se alguma coisa acontece. Tem muita gente aí batendo no peito, falando de corrupção. Tem gente que entrou no governo, né? Para partes do governo, falando em corrupção e tudo, e está metido até o pescoço em corrupção. Então, que país é esse que a gente quer? Que lugar é esse que a gente quer viver? Se a gente cegamente aposta nesses canalhas, pilantras, farsantes, e esses homens da igreja, os pastores são estelionatários com aval, né? Os pastores são estelionatários, eles vendem o que não existe, sabe? E enganam a todos, e isso de quando eu me conheço por gente, na minha infância, quando você engana alguém e toma o dinheiro dele para levar vantagem e deixa o haver navios, né, você está cometendo um estelionato. Então, hoje, para mim, o papel das igrejas, e estou falando de todas, é um estelionato. Então, se você conhece um pastor, convive com um pastor, sabe da vida de um pastor, olhe bem para ele, porque essa hoje é a cara do estelionatário. Tem muita gente na cadeia que faz isso lá de dentro da cadeia, mas tem gente fazendo isso aqui fora, de terno e gravata, e tá todo final de semana você vê subir helicópteros, e não são helicópteros pequenos. Não é um helicópterozinho pequeno como esses que a gente vê o tempo todo. São helicópteros grandes, de grande porte, parando nos locais onde se arrecada dinheiro, com malas e malas de dinheiro que saem dessas igrejas e que ninguém controla e que ninguém, a não ser que, os interessados, né? Mas que ninguém sabe para onde isso vai dar. Isso vai para onde? Isso vai para a corrupção. Isso para ser lavado, para ser... retornar para as contas das pessoas, né? Precisa passar por essas lavagens. Por isso que teve aí toda essa ação chamada Lava Jato, que não lavou nada, não lavou nem o pneu do carro. Isso que chamaram de Lava Jato. Cadê esse merda do Moro? Né? Quem que bateu no peito, falou do salvador da pátria, o anticorrupção? Ele é um corrupto. Ele é comprado pelo PSDB, esse partido que é do prefeito e do governador hoje. E eu falo isso sem temer a ninguém, porque sei que é a mais pura verdade. E, se precisar, vou encontrar maneiras de comprovar isso. E fora outras coisas que eu sei dizer por mim mesmo, que já vi, vivenciei, né, como corrupções em SP Tours, Secretaria da Cultura, e coisas que eu posso falar de conhecimento em causa de conhecimento em causa própria, não, em conhecimento próprio de causa, em conhecimento próprio de causa, né, que é essa corrupção. Assim, para finalizar, só vou dizer para vocês o seguinte: em 2012 deixei uma empresa de quase 30 anos, uma empresa de sonorização, porque já não cabia mais a mim trabalhar com um serviço que eu tenho que pagar para trabalhar. Então, se eu quisesse trabalhar com prefeitura, com muitas instituições, eu tinha que participar de um processo de corrupção. E é disso que eu falei hoje com vocês. Fica aqui o meu boa tarde. Espero vocês semana que vem, das 15 às 14, o Fala Comigo. Eu sou Caco Guirado, essa é a Rádio TV Mundo Novo e a gente está na Vila Ângulo, Brasil. Um abraço grande e até a semana que vem. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar, sai.